tigre abastecido e ação pra buscar o parceiro. Tu pente igual, ele não é à toa. Fica assim embaixo do coqueiro. Me trajei, já deixei o crocodilo, descansa embaixo do coqueiro. Já passei no gordão, já mandei o disfarce, não tá na régua o cabelo. Resgatei o tigre abastecido e ração pra buscar o parceiro. Percebi que as mandracas só joga se tiver motor e dinheiro. Então, bota o tratorzão na pista, busca a sombra em solo paulista. O desejo de várias bandidas, o pesadelo desses coxinha. Desenvolto só marcha pra cima, tom do toque e da bruxaria. Elas chamam de amor de vida, mas não era assim nas antigas. Elas chamam de amor de vida. Resgatei meu cartão black. Resgatei meu cartão black, liguei o Kai Black que até atendente sorriu. Comprava na 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil. Comprei até uma pretona, vulgo africana, com o sobrenome Twin. Mas não sou eu que tô no toque não, deixei um brother pilotar por mim. Ainda lembro da minha bike, toda equipada com guidão de moto. Corri pra caramba, sempre deu foco. Hoje o cavalo de Troia eu toque, nem posso e nem posso. Sempre roletando na minha quebrada, sem inspiração pra toda molecada. Geladeira cheia, comida na mesa, aquele boy só quer saber se minha roupa é de marca falsa. Me trajei com um conjunto chave que vem de país estrangeiro. Já passei a má fase, enfrentei o medo, eu nunca fui herdeiro. Resgatei o tigre abastecido e ração pra buscar o parceiro. Percebi que as mandracas quer jogar pra quem tem motor e dinheiro. Me trajei, já deixei o crocodilo, descansa embaixo do coqueiro. Já passei no gordão, já mandei o disfarce, não tá na régua o cabelo. Resgatei o tigre abastecido e ração pra buscar o parceiro. Percebi que as mandracas só joga se tiver motor e dinheiro. Então, bota o tratorzão na pista, busca a sombra em solo paulista. Desejo de várias bandidas, o pesadelo desses coxinha. Desenvolto só marcha pra cima, dom do toque e da bruxaria. Elas chamam de amor de vida, mas não era assim nas antigas.